O nosso tema dessa noite é bons sentimentos, boa saúde. Ele foi sugerido, esse tema, através de uma reportagem que saiu no caderno Vida, da Zero Hora, no fim de semana do Natal. Então, alguns de vocês talvez tenham tido acesso a essa reportagem, e é muito interessante o que ele nos traz, porque vem junto com aquilo que a gente vem falando várias vezes. O título é bom fazer bem. E ele nos diz embaixo: cultivar bons sentimentos como gratidão, compaixão e otimismo traz benefícios também para a saúde física. As religiões, de forma geral, elas sempre nos falam, né, que nós devemos ser bons, fazer o bem, porque através disso nós alcançamos o céu. E a ciência está conseguindo nos mostrar que, além da questão moral, existe a questão física, que ela também vem alinhada à questão física, e que quando a gente está fazendo alguma coisa de bom para alguém, o primeiro beneficiado sempre somos nós. A gente pode até ajudar alguém, mas a gente está se ajudando. Então, tendo essa visão, esse foco diferente, a gente já começa, de repente, a fazer algumas mudanças nos nossos rumos, né? Eu sublinhei algumas partes aqui para a gente ir comentando, porque o texto é bastante longo. Então, como eu disse, né, quem está apontando isso aqui é a própria ciência, que está trabalhando em cima dessas questões, dessas pesquisas, observando como estão reagindo as pessoas que cultivam os bons sentimentos na questão da cura física e como está reagindo os corpos das pessoas que talvez não tenham essa visão sentimental positiva. E ele nos conta que a própria medicina, se a gente for pegar os últimos 200 anos, relatos que tem dessa época, ela está muito diferente hoje, mudou muito, evoluiu muito, principalmente na questão de diagnóstico, de exame, que a gente consegue olhar para dentro do nosso corpo de uma forma mais sofisticada e com uma precisão sobre o que existe, né, na questão da saúde. Só que, nesse tempo passado, a expectativa de vida do ser humano era muito pequena. Era em torno de 40 anos de vida aqui no Brasil. Então, a medicina, ela se empenhou, durante esse período, em trabalhar para aumentar a expectativa realmente de vida, o tempo de vida de todos nós. E conseguiu. Hoje, a nossa expectativa está em torno de 70 anos. Só que daí ela chegou à conclusão de que não adiantava apenas aumentar o tempo. Alguns fatores continuavam aparecendo, como a questão da qualidade. Por que que determinados grupos de pessoas eram suscetíveis a alguns males e outros não? Então, os estudos que se baseiam isso aqui, eles são das duas últimas décadas, é bastante recente, mas é bastante insistente. São estudos que estão sendo realizados em todo o mundo, não apenas aqui no Brasil. Tem estudos aqui no Rio Grande do Sul, no resto do Brasil e no resto do mundo, que estão chegando às mesmas conclusões. Então, a partir do momento que começou a se olhar o ser humano, tentando dar qualidade de vida, começou a se observar essas questões da interação entre sentimento e saúde. O que a relação disso quer nos dizer? Os estudos até eles têm um nome que é chamado de saúde positiva, pela convergência que ele vai dando. Um dos pilares que ele nos fala aqui é a espiritualidade. É o que a gente vem tratando sempre aqui, né? Da colocação do ser humano como um todo, inclusive no lado espiritual, e os benefícios que isso traz também como um todo para cada um de nós. Então, Ele diz que essa espiritualidade, essa busca por um sentido de vida, dar sentido à nossa vida, é fundamental nessa questão de desenvolver bons sentimentos. Quando nós não temos uma expectativa ou, vamos dizer assim, um futuro que se descortina para nós como bom, a gente acaba, as nossas resistências acabam caindo, a nossa autoestima cai, a nossa imunidade cai e as questões físicas aparecem. Diversas áreas da saúde, então, têm intensificado estudos sobre a questão da espiritualidade, como a psiquiatria, a cardiologia, a geriatria e a neurociência. Estão fazendo estudos nesse sentido. E eles nos dizem que aprender mais sobre si mesmo é a melhor maneira de cultivar os bons sentimentos. E para buscar esse autoconhecimento, ele indica que as pessoas procurem atividades com as quais elas tenham mais afinidade. Não adianta a gente dizer para a pessoa fazer uma coisa se ela não gosta daquilo. Ele cita três aqui, que é a psicoterapia, a meditação e o yoga. A meditação, às vezes, parece uma palavra que nos causa até um certo assombro, porque a gente imagina sempre aquela figura oriental, parada ali por uma hora, numa posição sentada. Mas, na verdade, o que se busca com essa questão de meditação é parar um pouco no nosso dia para ver as nossas questões interiores, questões principalmente mentais e sentimentais que surgem durante todo o dia e que a gente não vai resolvendo, vai simplesmente passando por cima, jogando para trás. Quanto mais nos conhecemos, mais tolerantes e pacientes nos tornamos. O amadurecimento leva à superação de conflitos e à correção de atitudes. É aquilo que todos nós estamos, de uma certa forma, buscando. Só que, às vezes, por não termos uma direção bem definida, a gente acaba demorando para chegar nisso. Fala de várias coisas aqui. Entre esses sentimentos bons que ele nos diz, ele citou a gratidão, a compaixão, espiritualidade, o otimismo, a solidariedade, o perdão e o bom humor. E ele nos diz, através de tudo isso, de estudos, que a gratidão, por exemplo, ela interfere na questão da insuficiência cardíaca. As pessoas que são mais gratas, contudo, né, elas têm menos problemas de insuficiência cardíaca. Outras têm um menor tempo de internação hospitalar, ou seja, o organismo reage de uma forma mais rápida por um problema que está passando, por uma intervenção. A questão da compaixão, pessoas compassivas, com maior capacidade de empatia, gratidão e fraternidade, apresentam um menor índice de pressão arterial. Também de depressão e de ansiedade. Os problemas apontados aqui são os problemas que mais nos afetam hoje em dia. Questão da espiritualidade. As pesquisas mostram que as pessoas mais espiritualizadas cultivam sentimentos positivos e têm um menor índice de pressão arterial, consequentemente, um menor índice de infartos. Nos diz a questão do bom humor, que parece tão simples. Sorrir libera endorfina, o mesmo neurotransmissor produzido durante a realização de exercícios físicos que causam um bem-estar e melhoram o nosso sistema imunológico. O simples fato de nos tornarmos mais bem-humorados auxilia na nossa melhora do nosso sistema imunológico, a nossa resistência com as invasões, sejam internas ou externas. O otimismo. As pessoas mais otimistas são mais resilientes por natureza. E a resiliência é um fator motivador da longevidade. E ele nos diz que a resiliência é a capacidade da pessoa de se adaptar diante das dificuldades. Todos nós temos situações no nosso dia a dia, na nossa vida, e que não são situações nem boas nem más, são situações. A qualidade de ser boa ou de ser má, quem dá somos nós, pela nossa bagagem que a gente carrega. Nós gostamos mais de tal coisa, menos de outra. Então nós dissemos que ela é má ou ela é boa para nós. A pessoa mais otimista, então, ela tem uma capacidade de se moldar melhor com as coisas. Ela aceita melhor os desafios e segue em frente. É o que a gente várias vezes coloca, de que as coisas são o que são. Muitas vezes nós não podemos modificar elas. Não tá, as coisas que acontecem, algumas, não está na nossa capacidade de alterar. O que a gente faz? A gente tenta insistentemente fugir daquilo, ou se revoltar contra aquilo, ou reagir de uma forma negativa contra aquilo que não é possível ser alterado, ou a gente tenta compreender qual o significado dessa coisa que está nos afetando e, através disso, busca tirar um ensinamento, uma coisa boa que a gente possa carregar como um fator ali na frente que possa, de repente, ser útil de novo, não só para nós, mas para outra pessoa. Quem sabe a gente possa servir de testemunho para alguém que vai passar uma situação que nós já passamos e aprendemos com ela. Então, essa questão dos sentimentos, é o que eu disse antes, se nós não tivermos um tempo durante o nosso dia a dia de parar e olhar para nós, o porquê que nós estamos sentindo algumas coisas, reagimos de tal forma, o porquê nós pensamos outras coisas, e os pensamentos são muito rápidos, e eles vão nos arrastando para, às vezes, caminhos que não são aqueles que nós queremos, ou pelo menos não queremos de forma consciente. Se nós não tivermos esse tempo para fazer esses ajustes, a gente vai acumulando algumas coisas que a gente talvez não queira. É que nem na casa da gente, quando a gente vai só guardando coisas, vai guardando, e a gente vai chamando essas coisas de tralha, porque a gente vai guardando, são coisas que às vezes são inúteis para nós, a gente não vai usar elas nunca, e elas ficam ocupando espaço, elas ficam criando um bolor, um mau cheiro, e vão nos intoxicando. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também acabam fazendo a mesma coisa, de uma forma bem mais sutil. Então, que a gente possa se conhecer mais,